Está começando mais um Comentando no QG do Dólares. Aqui quem fala é seu host de sempre, Paulo Raposo. E hoje eu vou falar aí sobre um filme interessante, pacas. Mais do que isso, vou falar de Vanguard de novo hoje. Hoje eu vou falar sobre o filme de Card Fight Vanguard, ou Card Fight Vanguard Neon Messiahs. Mas assim, antes que você fale, Paulo, de novo Vanguard? Sim, de novo Vanguard. Primeiramente porque eu quero, segundamente porque eu acho que é um filme que vale a pena entrar no Comentando até antes de entrar no review. Ou seja, você tá ouvindo isso no dia do lançamento, o review ainda não saiu, mas o review vai sair logo menos. Então, vamos lá falar um pouco sobre a história do filme, porque começando ao fato que ele se passa após os eventos da quarta temporada, que tem review, tá aqui embaixo, lê. Então, vamos lá. O que eu posso falar do filme de uma forma sucinta? Primeiramente, ele é voltado exclusivamente pro fã de Vanguard. Então, assim, se você não é fã de Vanguard, talvez se você não vá curtir muito. Ele é um filme que ele explora basicamente os eventos que aconteceram na última temporada, né? Ou seja, ele usa muito do conceito. Originalmente, segundo algumas pessoas comentaram, até num grupo que eu tô de Vanguard, a ideia era ser feita uma temporada, né? Voltada ao Messiah's Scramble, que é o torneio que tem no filme. E todos os desdobramentos, apresentar o personagem Book, apresentar o clã, apresentar o próprio Messiah's, que é uma carta do jogo. Porém, a quarta temporada não foi tão bem aceita, o que fez com que eles diminuíssem, né, lado bom, que a gente teve uma animação linda, mas eles diminuíssem a verba e tornasse tudo aquilo que seria uma temporada inteira em um filme. Se é verdade ou é um boato, ainda não temos certeza, porém, peço desculpa pelos barulhos de fundo, porém é algo que funcionou em partes, mas em boa parte não. Vamos lá, do começo, como diria Jack Stripador. Como eu mencionei lá atrás, a animação, mano, é linda. Gente, sério, o seu olho brilha a cada momento da 1 hora e 10 de película. É 1 hora e 10 porque ainda tem o segundo filme, que é um filme live action, que posteriormente eu falarei dele, que é o Three Games, que tem o Daigo. Sim, o Daigo faz filmes e canta em Vanguard, então. Mas assim, ele é um filme que tem 1 hora e 10, 1 hora e 15, e ele tem uma animação muito bonita. É a melhor coisa daquilo. Gente, é difícil descrever em palavras o quão excelente a animação, porque tudo nela é bonito. O olho enche, as cenas são muito bem feitas. Até as cenas com a animação mais bugada, ela é bonita. E olha que, tipo, se tratando de Vanguard, a animação ser bonita é um mérito muito grande. Porque até esse novo, ele não tem uma animação tão bonita quanto a do filme. Em diversos momentos, você vê as cenas e você fica bobo. Até o 3D é razoavelmente bem executado aqui, o que é para os animes da Bush, Coffee Coffee, Buddy Fight, não é algo muito padrão, né? Até porque os estúdios em questão não são os melhores estúdios do mundo. Até o ALM que tá fazendo novo não é esse primor, né? Mas assim, é algo que funciona. A animação em si, né? Tá, 10 de 10 melhores animações, 10 de 10 melhores sequências de luta, porque eles conseguiram tornar uma luta de cartinhas em algo genial. Então você consegue ter aquele momento de ver as unidades lutando, você vê quando tem os ride, né, quando sobe de nível, e você consegue ver tudo isso numa fluidez tão grande, ao mesmo tempo que você tá vendo aquela animação tão bem feita, as defesas, etc, tudo isso é tão bem executado que funciona muito bem. Torna tudo melhor, torna tudo mais forte e, acima de tudo, torna tudo mais interessante para quem conhece a franquia e queria algo naquele nível. Só que, se a animação é excelente, muitas vezes a gente espera que o próprio roteiro siga essa presença, e o que nesse caso não ocorre tão bem. Primeiramente porque ele é um roteiro apressado e a função dele é basicamente assim, apresentar um clã novo, uma carta nova e apresentar um personagem. Sim, e fora algumas coisas que são inconstantes na própria série, que elas não têm uma explicação necessária, porque quem assistiu ou quem assistiu a quarta temporada do anime antigo, a terceira temporada, que é o Link Joker, sabe que no final a gente não tem mais o Takuto, tanto que o Legion Mate, que é a quarta temporada, que tem texto mais recente aqui no site, ela não tem necessariamente o Takuto. A única personagem que ela tem das meninas é a Kourin, e do nada no filme eles aparecem todos de novo, e você fica tipo, mas oi? Da onde você surgiu? De que diabo de lugar você saiu? Depois, pra apresentar o Ibuki, é muito interessante porque por um lado você tem um personagem que ele consegue trazer realmente aquele senso de perigo, incrível que pareça, ele consegue. Porém, você tem alguns problemas, como por exemplo, o Kaiomiwa conhece o Ibuki, mas você não sabe da onde caralhos veio o Ibuki. E além disso, você tem um momento que é Ele tem um clã novo. Um clã novo. Um arquetipo novo dentro de um clã velho, né? Que é o Deletor do Link Joker. Se você ouviu minha análise semanal de Vanguard em áudio, você já ouviu falando dela. Então você tem esses dois pontos que eles são necessariamente mais complicados. Você tem um personagem que ele é novo, você tem todo um funcionalismo que poderia ser maravilhoso, mas aqui ele não é. Ele é pobre. Ele falta. Você sente a falta de uma explicação melhor e mais embasada daquilo. Você fala, pera, isso tá errado. Como é que ele tá aqui e ele não sabe? Você entendeu? É meio perdido. E isso é complicado pra quem não acompanha a série, pra quem quer conhecer, porque o filme não serve como uma porta de entrada. Óbvio que se você só quiser ver diversão, ver porradinha, maravilhoso. Mas do contrário, ele tá ali dentro e ele não tem aquela consistência pra ser um filme. Ele é um filme que ele peca em ser filme. Ele consegue ser um bom complemento pra quem curte a franquia. Mas pra quem quer ver um filme, ele tem esse pequeno pecado. O roteiro é extremamente raso, ele não se foca em apresentar, ele se foca mais em lutas de Vanguard. Em dado momento mostrar o Aish tentando fazer o Buster Blader retornar, porque então teremos um duelo. Ele se foca em tentar nos apresentar uma primeira unidade de grade 4, uma unidade de nível 4. Ele se foca em criar N pontos, mas ele não responde necessariamente com perfeição nenhum, ele não aborda nenhum. Ele simplesmente tenta ser um filme pra quem já é fã. E não que isso seja ruim de forma alguma. Tem diversos filmes de anime que são maravilhosos e eles são exclusivamente pra fãs, alguns de Bleach inclusive. Só que o problema é quando ele é um filme pra fã e ele não procura entender o público dele. Por exemplo, um filme que futuramente eu falarei, que é do Bungo Stray Dogs, do Dead Apple. Ele se preocupa em entender quem não é fã. Os filmes do Naruto, de certa forma, se preocupam em entender quem não é fã. Mas, por exemplo, esse filme, ele entra no mesmo patamar do Dragon Ball Super Broly. Ele é exclusivamente pra quem é mais fã ou pra quem curte mais o estilo desse estilo. Quem curte mais esse estilo de anime. Se você não curte, é meio complicado você assistir isso, porque vai parecer forçado. Vai parecer que não é bem isso. E não estou dizendo isso pra te desmotivar, pelo contrário, assista, se você puder assistir, assista esse e o Three Games, que o Three Games eu ainda não assisti. Assista os dois, o live action e o filme, a animação do Vanguard, mas eu tenho isso em mente, ele é mais voltado pra fã e talvez algumas coisas vá ficar muito mais em dúvida. E aí você vai acabar correndo pra série antiga, então se você estiver vendo a nova, você vai acabar indo pra série antiga justamente pra ver o filme. Mas é interessante que, mesmo com esse defeito, ele é um filme gostoso de se assistir, né? Uma hora passa rápido e ele tem algumas coisas bem engraçadinhas, como algumas referências, por exemplo, o fato do Kai ter o Psy Qualia, que é uma coisa que já foi mostrada na série, nessa série atual. Isso é meio que jogado nesse filme. Tem um momento bem divertido que as meninas estão cantando a música tema, que provavelmente vai estar tocando ao fundo nesse momento. Elas estão cantando a música tema, e bem na hora que elas estão cantando a música tema, aparece os personagens de Buddy Fight, num claro easter egg, é bem gostoso mesmo. Mas assim, são pequenas coisas, são momentos bem pequenos, que não salvam um filme por completo. Não é um filme que eu falo, não assista, é um lixo total, mas não é um filme pra você que não gosta de Vanguard, nunca sequer cogita a possibilidade de assistir. Agora se você cogita a possibilidade de assistir e quer ver algo bem animado, bem bonito, esse é o filme pra você, tá? Então assim, como eu disse, essa é minha, meu comentando bem geral sobre o filme. Eu acredito que ele tenha ficado até bem gostoso. Se você gostou, comenta aí, não deixa de seguir nas redes sociais. Facebook, Twitter, Instagram, tá todos aí embaixo também do dólar. Meu Twitter tá aí onde tá marcado meu nome, tá? Então assim, dá uma seguida no meu Twitter. Às vezes eu falo algumas besteiras, falo sobre língua, eu falo português, várias bostas, né, no meu Twitter de vez em quando. Falo algumas coisas aí no Instagram tá começando a ser mais movimentado, o Twitter pretendo voltar em breve. Mas não deixa de seguir. Logo sai o review do filme em texto. Assim que sair em texto, posto aqui também. Então não deixa também de seguir. E galera, é isso. Eu me despeço por aqui. Um abraço e tchau.